Zona de Salvador, boa noite, Sané 6393, final da 10 baixada travada. 33, Senegal no 07, autorizado por o sistema no 0, vento no 70 graus no 09. Externo, com 1940 de grau. É só visual, que o vento está bem forte, está reduzindo já 3605. Gente, grato. Papatango Romeu Quebec Lima completa a esquerda na proa 215. 205, esquerda, esquerda, esquerda. Está interceptando o localizador da lista 10, 3305. 3305, completa final, cheque o trem, TUI, 11895, bom pouso. Obrigado, 1895, até daqui a pouco. Romeu Quebec Lima para interceptar o loque, completa a esquerda na proa 140. É ponto estabilizado. Torre, 3305, está estabilizando no LS e avistando. 3305, com essa aproximação, que é legal no 08, aguarde estar ali, reporte e baixar esse avanço. Torre, eu tenho uma festa aqui com fecha raio laser aqui, já reportaram? Laser, poderia confirmar mais ou menos o setor? Ah, no setor norte aqui, mais ou menos, eu já confirmo, peraí. Sim. Praticamente uma milha e meia antes do Índia Serra aqui do lado esquerdo. Tem, 3305, um laser verde, pode ir lá? Verde, bem verde. Sim. Sené 6313, solo 13, libera a direita, solo 1211. Vai liberar a direita, solo 1218. Vamos estar com chuva agora moderada aqui sobre a pista. Sim, 1211, ok? 1211. 1211. Travou. 3605, vento 160 graus, 139. Autorizado pouso, pistão no zero, pode chegar moderado no final da 1-0, ok? E pista molhada, 3305. Ok, obrigado, só o visual. 3605, sul para 2010, agora de transferência, 3305. Confirmando 2000 pés? Sul para 2000 pés, agora de transferência, 3305. 2000. Poderia informar o motivo da remetida? Ah, o vento variou muito aí na final aí. Sim, chame 208. Controle, são 3305. São 3305, contato radar, sobe para 2000, já agora nivelado 2000. Retoração para a gente acertar um novo procedimento da final. Curva esquerda na proa 020. Esquerda 020. Na final, Quebec Lima. O Babatango Romeu, Quebec Lima, completa a final, chama a torre. 118-1995, no curso. 119-1295, Salvador, boa noite, Papatango, Romeu, Quebec Lima. No Quebec Lima, fazendo aproximação, que legal no 08, com chuva sobre o campo, pista molhada e forte baixada travada. Possível, baixada travada, Quebec Lima. Isso, Romeu, Quebec Lima, utilizado com o pistão no 0, vento 170 graus, 17 nós, que legal no 08, Quebec Lima. Problema. Para a esquerda aqui é que tem uma chuva aqui na nossa proa, 3305. Positivo, curva completa esquerda, proa 280. Esquerda 280. Podia confirmar se continuou chovendo lá no... na pista? Hoje está com chuva leve. Ah, beleza. Vamos tentar de novo, né? Vamos lá. Estava ventando muito ali, deu uma rajada bem forte ali na curva, mas estava visual. Nico? Eu mesmo. A torre ligou agora informando que acabou de chover no momento. Tá só com a pista molhada. Então beleza, só na escuta aí. Track Lima, Solo 21 no livro à direita, Solo 121 decimal 9. Papa Alfa 34. Eu tô querendo esse CAS aqui. Solo em 121 decimal 1. Pode curvar a esquerda aqui? 240, esquerda 240, agora na final para o lock. 240. Tá pro aqui de 230, tem um ventão aqui de través. Autorizado. Pra compensar. Quebec Lima, controle? Na 3305, o Loki agora completa a esquerda na proa 135. Esquerda no 35 para o Loki. Tem a torre lá, mas eu tô vendo outra aqui, tem outro fechado laser aqui no litoral ali perto do posto. Dentro do... da fora da barra. Tem 3305. Proa 235, descida para 4 mil pés, ajuste no 0 no 8, chegada bom. Confirmar se tá chovendo lá ainda? Que eu não tô avistando a pista ainda não, tô avistando a paralela, 3305. Vou verificar agora, 3305. Assim que a torre informa que a chuva se encontra na final aí da 1-0, que logo após o pino do marcador, o tempo tá bom para pouso. Beleza, estou então estabilizado aqui, 3305. Puxa, agora com a torre, 1-8, decimal 9-5, bom pouso. Obrigado. 3305 estabilizado, vai a 2 milhas do externo. 3305, campo à vista? Ainda não, eu tô vendo a minha vista na paralela aqui, se eu puder aumentar um pouco o brilho da pista aí, ajuda. Repasse a visão, estamos aumentando aqui. Obrigado. O vento tá calmo? 4-0 com 14 agora. Ok, obrigado. Pouso na 1-0, pista molhada, vento no 3-0 graus, como 4-9, altímetro no 0-8. Pouso autorizado no 0-3-3-0-5. Solo 29, livra direita, solo 121 do decimal 1. Direita, decimal 1, obrigado. Sanguíneo esquilo forte continua descido ao nível 050, autorizada para o Diduna da presente. Azul 4235, descido.